cheio. Nem corte, nem morte, nem coração lado a lado. Nem azar ou sorte, não fujo, estou apaixonado. Não fujo, estou apaixonado. Não fujo, estou apaixonado. Não fujo, estou apaixonado. Não fujo, estou apaixonado. Faltam 20 minutos para as 10 da manhã. Manhã, sempre nova, da Terra Nova. Não sei se já teve a oportunidade de dar uma espreitadela no cartoon que a Rádio Terra Nova tem agora o prazer de ter semanalmente um novo cartoon. É o Bart de Ouro e eu vou estar à conversa agora com Rogério Guimarães, o nosso cartunista de serviço. Deixe-me dizer assim, Rogério. É o artista que desenha semanalmente a atualidade, podemos dizer assim. Sim, dentro dos possíveis, atualidade regional. Sim, acho que se pode dizer isso, sou cartunista de serviço. É muito bom esta expressão. É a primeira vez que me tratam assim. Rogério, como é que começou esta parceria entre o Rogério e a Rádio Terra Nova? Isto partiu de uma conversa que eu e a Rosa Sarto tivemos em 2010. Achei que seria bom uma parceria entre mim e a Rádio Terra Nova, ou seja, um acordo de uma mão lava a outra. Ou seja, eu fazia o cartoon porque gosto de cartoons e de cartunismo, vamos dizer assim, e achava que era bom a Rádio Terra Nova, o site da Rádio Terra Nova, também ter qualquer coisa que chamasse as pessoas a verem o site. E então achei que seria uma boa parceria eu publicar o meu trabalho e ao mesmo tempo a Rádio Terra Nova ter outro tipo de informação. Ter outro tipo de informação, uma informação como... sei lá, como se vê nos grandes jornais de grandes tiragens, todos têm um cartoon, porque é que e a Rádio que nós Terra... somos, e claro, já que nós somos uma grande rádio. Uma grande rádio, como sou uma grande rádio, porque é que não haviam de ter um cartoon? E então acho que era uma coisa que estava em falta e aqui está ela. Aqui está ela. E o engraçado é que, tal como os grandes jornais, a grande Rádio Terra Nova tem um cartoon que semanalmente é renovado. Exato. E que semanalmente espelha uma notícia ou notícias. Há sempre. Há sempre uma notícia que se destaca mais do que as outras todas. Isso é uma pessoa, eu li aquela teia de notícias que ocorrem durante uma semana, mas aos meus olhos há uma que brilha mais, então apanho aquela e faço um cartoon acerca dessa notícia em particular. Normalmente uma notícia de cariz regional. É o que nós queremos. Que é o que se pretende, exatamente. E basicamente é isso. Como é que nasceu esta paixão pelo desenho, Rogério? Esta paixão, para já, surge com a paixão que eu sempre tive pelo desenho, desde que me lembro que gosto de desenhar. Na escola primária o que mais gostava de fazer era desenhar. A coisa foi-se desenvolvendo, mas sempre para mim, nunca tive grandes ambições de exteriorizar, pronto. Mas este ano, aliás, o ano passado, surgiu uma série de condições que fazem com que o desenho assuma agora uma prioridade na minha vida. E então estou a começar pelo cartoon, por exemplo, e por pinturas e outras coisas assim. Bart de Ouro, que é o nome do cartoon da Terra Nova. O que é isto do Bart de Ouro? Eu já sei porque tive de lhe perguntar, mas o que é isto para os nossos ouvintes que não sabem? O Bart de Ouro, a pronúncia correta será Bart de Ouro. Ok, Bart de Ouro. O que é isto? Rewind, Rogério Guimarães. O que é isto de Bart de Ouro? O Bart de Ouro. O Bart de Ouro, há muita gente que não conhece a palavra, mas se calhar as pessoas mais antigas sabem o que é. Que é o quê? O Bart de Ouro. E isto pode-se confirmar porque está no dicionário. Isto vai ser explicado tudo no meu blog. O Bart de Ouro é aquelas pás, uma pá de madeira usada nas bateiras e nos moliceiros, por exemplo, para esgotar a água, para verter a água. Ou seja, o moliceiro entra água no moliceiro e utiliza-se o Bart de Ouro. Exatamente, para esgotar sair esta água toda que a gente anda a meter. E então... isto pode ter um duplo significado no cartoon. É, o cartoon é uma sátira logo para começar, não é? Então, como a gente basta ler as notícias para sabermos que o país anda a meter muita água, então é preciso haver alguém que tira a água. Que tira a água, ou seja, é preciso um Bart de Ouro de vez em quando para esgotar assim alguma água, para a coisa também ir mais leve. No Cartoon, nós quando clicamos no Cartoon, vamos também ter direitos ao seu blog, Tempra e certo, Temperamentos, que certo, nasceu também em 2010. Lembro certo, que o Cartoon nasceu juntamente com a Rádio Terra Nova, esta parceria, em 2011, certo, mas o blog já vem do ano passado. Sim, o blog vem do no ano passado, vem da época, também da, ai, da época, vem da altura do Festival do Bacalhau. Foi mais ou menos nessa altura que surgiu. Eu tinha, através do convite de uma amiga minha, montei um standzinho no Festival do Bacalhau para fazer umas aguarelas ao vivo. E então aproveitei, então, por que não publicitar logo o meu trabalho e fazer logo alguma coisa que mais publicidade. Então resolvi montar o blog e vem daí. Pronto. Tempra e Temperamentos. Tem sempre uns títulos muito sugestivos. Explique-nos. Tempra é um método de pintura antigo. Antes de haver a pintura a óleo, há uns séculos atrás, bem, no século XV, assim, uma coisa qualquer, antes de haver a pintura a óleo, havia uma outra técnica que era a tempra, onde, como não havia óleo, usava-se a clara do ovo misturada com os pigmentos. Isso é que é a tempra. Ainda há muita gente que pinta assim, mas dá muito trabalho. E isso é um dos fundamentos de base da pintura, foi isso que deu origem às pinturas que a gente hoje em dia conhece, desde o óleo, o acrílico, etc. Pronto, e comecei, tempra, é uma coisa que ilustra bem o que é a técnica de arte plástica, e depois os temperamentos, que são os meus temperamentos, e porque o blog não é só a minha arte, tem lá outras coisas mais pessoais, quem visitar pode ver. Pequenos apontamentos da minha vida e... Mas já basicamente... vi lá uma vespa? É uma vespa? É uma vespa, é, finalmente. Já vi lá uma vespa. Vida. E também vi um gatinho, muito... uma gatinha. É um gatinho. Aquilo é um gatinho, é um gatinho que costuma andar lá pela minha casa, que quando eu estou a trabalhar, por exemplo, na vespa, na garagem, é o meu assistente. Para quem quiser ver mais, tempra traço... temperamentos.blogspot.com ou então entrar diretamente no site da Rádio Terra Nova em terranova.pt e clicar em Bartedouro. Por falar outra vez de Bartedouro, o último cartoon que eu estou a ver é sobre a ACA, que é a Associação Comercial de Aveiro, que submeteu uma petição pública por causa do encerramento, para o encerramento das grandes superfícies comerciais ao domingo, e eu adoro esta sátira. Depois logo a seguir vê-se uma das razões para a petição é a estimulação do comércio tradicional, e vê-se uma senhora que tem aberto um mini mercado para aí, diz: comércio tradicional ao domingo. Pois, quer dizer, eles argumentam duas razões. Uma delas é de facto a família e os trabalhadores a trabalharem ao domingo. Estou plenamente de acordo com eles. Outra cheira-me uma coisa um bocado mais política e mais de agradar ao Zé Pevinho, passa a expressão, que diz: ah, não sei o quê, estão abertos ao domingo e depois o comércio tradicional, estão a acabar com o comércio tradicional. Não, não é para os supermercados, aliás, os hipermercados e as grandes superfícies trabalharem ao domingo que vão acabar com o comércio tradicional, o problema não está aí, não é? Eu até acho que o comércio tradicional não está aberto ao domingo. Eu também acho que não, mas... Ainda bem que alguém acha o que eu acho. Para a próxima semana, Rogério, pode já adiantar. Vamos ver. Quais são as notícias que mais têm gostado? Diga-nos. Esta semana tem sido uma semana muito atípica e então ainda não tenho visto as notícias todas que queria. Não faz mal, no arquivo da Terra Nova exatamente, pode consultar tudo. Exatamente, e é o que farei. Rogério Guimarães, muito obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Estamos muito contentes por esta parceria. Gostamos muito do Bartedouro. Eu divirto-me imenso todas as semanas a ver. Passam agora 47 minutos das 9, já sabe, Bartedouro é o cartoon semanal sempre. Semanal não, está lá sempre no site da Terra Nova, mas é renovado todas as semanas. Passe por lá para ver em terranova.pt. Agora, The Beginning Song, de Rita Redshoes. Faltam 12 minutos para as 10 da manhã. Se está para sair de casa, não se atrase e não se esqueça, hoje está outra vez um dia muito frio.